queridos tatuzinhos, bem-vindos a mais um Tatu Bola. Eu sou a Carol Costa e hoje eu tô aqui com a Ju Browner. E aí, pessoal? E com o Ítalo Queiroz. Olá. E hoje a gente vai falar sobre imagens e como a visão influencia a nossa vida no dia a dia. Vambora? Vamos aí. É nóis. Queria começar já falando sobre a moda, né? A moda é uma coisa que influencia muito no nosso dia a dia. A forma como a gente se veste transmite uma mensagem e a forma que as pessoas vão entender a nossa personalidade, como a gente se mostra mesmo. É nosso cartão de visita, né? Ah, com certeza. E muda, assim, totalmente, às vezes, a imagem mesmo que a pessoa tem de você, né? Porque, por exemplo, às vezes no local de trabalho, você tem que se vestir de uma maneira mais séria e colocar uma roupa social e tudo. E aí as pessoas criam uma imagem de você, de ser uma pessoa séria e tudo. E aí, de repente, fora do trabalho, você se veste, sei lá, tudo moderninho, não sei o quê. E, pô, as pessoas que não sabem que você trabalha social têm outra imagem de você, sabe? Não, mas eu vejo assim, por exemplo, quando a Dilma faz um discurso, sabe? A primeira coisa que o pessoal vai falar assim, nossa, você viu como ela tava vestida? E mesmo nas matérias dos jornais, isso vem com uma certa importância, né? Nossa, fulano de tal tava com um vestido cor de abacate. E assim, tem um certo destaque pra isso na nossa sociedade, né? Ah, com certeza. E também no nosso dia a dia, a gente é meio julgado, né? Tipo, pelas roupas que a gente usa. E se você tá na moda, se você não tá, se seu sapato é novo, se não é. Então, é uma coisa que as pessoas criam uma imagem de você com base nisso, né? Se você tem uma roupa da moda, ai, porque agora o descolado é usar florido. E aí, você tá com uma roupa florida, então, uau, nossa, olha como ela segue as tendências. E, às vezes, não quer dizer nada. Quer dizer que tinha uma blusa florida em promoção, você comprou e tá lá e x, sabe? Mas você acha que a forma como você se veste expressa a sua personalidade, de certa forma? De certa forma, mas não totalmente, assim, sabe? Às vezes, você tá com preguiça de se arrumar e se produzir toda estilosa e não sei o quê. E você quer colocar uma roupa normal, sabe? Você não quer dizer que um dia que você não tá todo arrumadinho, não quer dizer que você não seja arrumado, sabe? É porque existem estilos, né? Por exemplo, tem o estilo... Me ajuda aí, fala um estilo. Ah, tem milhões, né? Sei lá, patricinha, funk, indie, gótico, por aí vai. Eu lembro mais dos antigamente, né? Que tinha os clubbers e os punks. E os emos. Emos. E assim, eu não me sinto pertencente a nenhum grupo, assim. Eu não acho que eu me visto de nenhuma forma a me encaixar num desses grupos. Aí, às vezes, eu me sinto sem estilo, porque eu não me visto de forma alguma, sabe? Eu simplesmente vejo uma roupa bonita na loja e compro. Mas não que, nossa, essa roupa aqui tem tudo a ver com o meu estilo. E eu, poxa, será que eu não faço parte de nenhum grupo, sabe? Porque eu não me visto da forma como aqueles grupos se vestem. Não, também tem o contrário, né? Às vezes você vê uma coisa tão bonita e você fala, ai, não, mas é que isso é pra gente que tem estilo, né? Eu não tenho. E, na real, o que caracteriza você ter ou não estilo, sabe? Toda roupa não é um estilo. Todo dia você não se estiliza de alguma maneira. Então, esses grupos, eu acho que é uma concepção muito... Eu acho que é mais uma questão, assim, de você se vestir pra passar uma mensagem de forma consciente, assim. Eu estou me vestindo porque eu quero ser punk, vai. Eu quero que as pessoas me enxerguem como do grupo punk. Ou você se veste sem essa consciência, né? Você se veste simplesmente porque você é obrigada. Porque, assim, se você pudesse só colocar um pano preto que nem uma burca e sair na rua, de vez em quando eu... Com certeza vestiria uma burca pra não ter que pensar nisso, me preocupar com qual que é a roupa e de que forma que as pessoas vão interpretar aquilo, por exemplo. De vez em quando eu quero usar tênis. E não é proibido usar tênis no meu trabalho, sabe? As pessoas usam tênis. Mas eu me sinto super mal no dia que eu vou de tênis. É super esquisito. Não, e eu acho que, assim, o problema é a importância que a gente dá pra isso, sabe? De estar seguindo um certo estilo, das pessoas... Ai, o que... Não, peraí, gente. É que eu sou alternativa, então eu tenho que estar 24 horas do dia estilo alternativa. Porque vai que alguém me vê usando esse Nike Shox e aí vai acabar com todo o meu estilo alternativo. Então, quer dizer, a que ponto essa imagem que a gente reflete, ela realmente mostra quem a gente é, sabe? Porque a imagem, pra mim, ela depende muito de quem tá vendo. Então, às vezes, eu posso estar aqui querendo passar uma imagem toda ousada e dinâmica, não sei o quê. E você olha pra mim e acha que minha roupa tá uma bosta. Entendeu? Então, isso, na verdade, você pode tentar mostrar várias coisas. Mas o jeito que as pessoas vão perceber é que você não tem como saber. Eu acho que na hora de se vestir, a gente ou tá tentando externalizar aquilo que a gente tem como uma autoimagem, né? Como a gente se enxerga, como, a forma como a gente, de onde a gente acha que tá inserido, ou então a gente tenta externalizar aquilo que a gente gostaria de ser, né? A pessoa, ela sente que ela tem que externalizar que ela gosta de heavy metal, então ela põe uma, deixa o cabelo crescer e pega aquela camisa do Megadeth. Então é a imagem que ele quer passar pros outros. Ele quer ser identificado pelos iguais dele, mas ele também quer deixar bem claro pra quem não entende bem o que ele é, saber que ele é diferente. Então a ideia dele é tanto colocar aquilo pra fora, quanto as pessoas de fora entenderem aquilo. É uma comunicação de pertencimento, né? Ele também quer pertencer a um grupo. Da mesma forma que às vezes algum vendedor precisa usar terno, porque ele tem que estar meio neutro ali quando ele vai falar com o cliente. Mas eu acho que fora do trabalho, muitas vezes é coisa de autoafirmação mesmo, sabe? Eu acho que às vezes a pessoa se veste tanto de um jeito porque ela quer muito ser. Não necessariamente que as outras pessoas vão perceber, mas que ela quer se sentir daquele jeito, sabe? Sim, sim. Eu vejo que tem muita gente que põe um esforço enorme em parecer que não tem, pôs esforço nenhum. Tem muito disso também. Tipo, selfie 100% natural, linda como a luz do sol. E aquela base carregada. Nossa, assim. Hoje, esses dias eu vi uma propaganda ótima daquela... Marina Rui Barbosa, ela tava fazendo uma propaganda, eu acho que de algum produto pra tirar a maquiagem. Não, é pra limpar a pele, sabe? Só que assim, ela tava com uma maquiagem muito carregada. E aí ela passou na cara assim, tá vendo quanto sujeira saiu? Tipo, não, você não limpou sua pele porque você está cheia de base, de blush, de um monte de coisa, sabe? Tá nítido que não é isso. Mas pra frente a gente vai falar um pouco melhor de publicidade, né? Eu só queria... da a definição do Wikipedia sobre o que é imagem. Imagem significa a representação visual de imagens. Em grego antigo, corresponde ao termo eidos, raiz etimológica do termo ideia ou eideia, cujo conceito foi desenvolvido por Platão. A teoria de Platão, o idealismo, considerava a ideia da coisa, a sua imagem, como sendo uma projeção da mente. Aristóteles, pelo contrário, considerava a imagem como sendo uma aquisição pelos sentidos, a representação mental de um objeto real, fundando a teoria do realismo. A controvérsia estava lançada e chegaria aos nossos dias, mantendo-se viva em praticamente todos os domínios do conhecimento. Então, assim, pelo que eu entendi, de acordo com Platão, a imagem é uma projeção de alguma coisa que você tem na sua mente. E de Aristóteles é uma representação de algo real, né? Que realmente existe. Pra mim, assim, a imagem, ela tem dois tipos de imagem. Uma que é a imagem real, sabe? Das coisas que a gente vê. E outra é a imagem que a gente forma na nossa mente. Porque, mesma coisa da moda, assim. Tem a coisa que a gente vê, por exemplo, tô vendo uma camiseta rosa. E tem a outra coisa que é a coisa que tá na sua mente. Não, camiseta rosa quer dizer moderninho, quer dizer isso, quer dizer aquilo, sabe? Então, são uma coisa real, palpável, que você pode descrever. E outra coisa é individual, sabe? Que cada imagem que a gente vê, ela é um conjunto das coisas que a gente viveu, dos conceitos que a gente tem, sabe? Das coisas que a gente ouviu, que a gente viu, que a gente pensou, que a gente, enfim, teve ao longo da nossa história. Então, pra mim, tem essa diferença de dois tipos de imagem, sabe? É assim, um símbolo... Agora, eu não sei se eu vou falar as definições corretas, mas o que eu entendi que você disse é que, por exemplo, um símbolo pode ter vários significados, né? Manga. Pode ser a manga fruta ou pode ser a manga da camisa. Esses significados também podem trazer coisas abstratas, né, para o nosso sentimento. Exatamente. Assim como a pessoa que usa terno pode ser considerada uma pessoa neutra ou mais séria. E a pessoa que usa bermuda, não, é um fanfarrão. Sim, exatamente. Até engraçado, esses dias aí, eu tinha uma menina lá que eu falava sempre de uma outra empresa. A gente sempre se falava por e-mail e por telefone. A gente não se conhecia pessoalmente. Aí, a hora que a gente se encontrou, ela olhou pra mim e ela falou: nossa, você não tem nada a ver com o que eu imaginava. Eu fiquei pensando, meu, será que isso é bom ou ruim, né? Porque a gente sempre se fala pelo telefone, uma situação de trabalho. E sabe Deus o que ela pensou quando ela me viu, né? Não dá pra saber, eu posso ter pensado qualquer qualquer coisa. Então, é as imagens que a gente forma na nossa mente, né? É, isso já aconteceu muito comigo, já. Por pensar que eu sou mais velho, ou mais, muito mais novo, coisa do tipo. Acho que a gente pode pensar, assim, que a imagem, ela... Todas as abordagens que a gente acaba pensando é sempre da parte perversa, né? Ah, o McDonald's, ele usa vermelho e amarelo pra despertar a fome. Ah, a gente se preocupa muito com a aparência, não devia se preocupar tanto, né? Com roupas, na parte de moda. Mas e, por exemplo, as capas de discos? Que tem muita capa que é super importante, que talvez um disco não fizesse tanto sucesso se não tivesse aquela capa. Eu acho a imagem uma coisa fundamental nas nossas vidas, mas eu gosto de pensar, por exemplo, como seria nossas vidas se esse não fosse o nosso principal sentido, assim, a coisa que a gente se baseia pra viver nesse mundo. Então, assim, como seria se a gente levasse mais em consideração o olfato ou a audição? Então, eu ouvi um programa, um podcast, chama Invisibilia. Ele é em inglês, mas ele é muito legal, que chama How to Become a Batman. E ele fala de um cara que ele nasceu cego e, assim, sempre foi assim que ele interagiu com o mundo. E conforme ele foi crescendo, ele gostava muito de explorar e de... Sei lá, uma criança normal, sabe? Que gosta de descer de escorregador e de conhecer o mundo. Só que a mãe dele sempre foi muito preocupada. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia, sabe? É uma criança, eu preciso deixar ele conhecer o mundo. Então, ela se livrou um pouco dos preconceitos dela, libertou um pouco as rédeas, sabe? E, com o passar do tempo, ele descobriu uma técnica de instalar a boca, que ele criava como se fosse um radar. E ele conseguia enxergar o mundo dele por esse radar. Quando ele estava na escola, as professoras da escola falavam assim: olha, você não pode fazer isso, porque ele instalava, né, a boca, fazia um... E as professoras falavam assim: olha, você não pode fazer isso, porque isso não se faz. Ah, mas não tinha nenhuma explicação, é uma convenção social mesmo, que você não fica estalando a sua boca conforme você anda. Só que essa era a forma como ele interagia com o mundo. Então, como seriam nossas vidas se não fosse a visão o nosso sentido principal? Eu teria muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa, meu, totalmente visual, assim, sabe? Pra mim, tudo, se eu ver uma coisa, por exemplo, o caminho... Se eu olhar o caminho, sei lá, tem pontos que eu me lembro de referência e eu, às vezes, eu consigo ir pro mesmo lugar sem nenhuma direção, só lembrando o caminho, sabe? Então, às vezes, eu anoto uma coisa. Eu sei exatamente onde foi que eu anotei. Às vezes, eu não lembro o que eu anotei, mas eu lembro onde eu anotei, porque eu lembro exatamente da imagem, da coisa escrita naquele cantinho direito do papel, daquele bloquinho, tal, tal, tal, sabe? Então, nossa, pra mim, não tem outro sentido pra mim que faça mais... Ter mais peso mesmo, assim, na minha vida, sabe? Até porque, através da visão, a gente consegue ativar os outros sentidos, sabe? Então, às vezes você vê uma coisa e aí te faz lembrar de um cheiro de alguma coisa ou de uma textura, sabe? Só de você olhar, às vezes você já consegue meio que ter, assim, os outros sentidos, sabe? Pelo menos pra mim, né? Não sei. Eu sou um pouco diferente de você nesse aspecto, porque é pelo contrário. Às vezes eu sinto um cheiro e o cheiro me lembra de certa situação ou me vem na mente certa imagem, ou mesmo ao contrário, texturas, com sabores e outros sentidos me trazem imagens na minha mente. E tem um negócio legal que é a sinestesia, né? As pessoas, elas têm três canais de comunicação, né? A pessoa, ela pode ter um canal mais desenvolvido, um canal visual, um canal auditivo ou então um sinestésico. O sinestésico, ele é mais baseado em sensações, principalmente de toque. Então, por exemplo, sempre tem aquela pessoa que pra estudar ela precisa escrever. Aí tem aquela outra pessoa que... Quando o professor tá explicando, ela não faz mais nada, ela só fica ouvindo. E tem outra pessoa que fica lá sentada e não faz nada. Fica distraído com a borboleta que passa. Eu. Fica passando a mão na parede pra sentir a textura. Esse cara aí é o sinestésico. Ele normalmente... Ele tá mais ligado ao tato. É aquele tipo de pessoa que pra conversar precisa encostar, muitas vezes. Um visual, você começa a conversar com a pessoa, em vez dela ficar olhando pro seu olho, ela fica olhando pro seu pé, aí ela repara que você tá com a unha mal feita, vai olhar pra sua unha, repara não sei o que no seu cabelo, vai olhar. Então, é fácil identificar uma pessoa que tem um sentido, um canal de comunicação mais desenvolvido. Por exemplo, pra irritar uma pessoa que é muito visual, se ela estiver conversando com outra, se você passar na frente, ela perde a concentração totalmente. É verdade. E também, assim, por exemplo, eu que sou bastante visual, assim, eu costumo ser muito observadora, sabe? Então, às vezes eu reparo um mínimo detalhe de uma coisa X lá no pontinho. Aí depois eu comento: nossa, você reparou nisso aqui? Aí ninguém reparou, sabe? Tipo, é uma coisa que só eu fiquei pega numa coisa assim, olhando e ninguém mais viu. E aí, sempre que tá todo mundo olhando pra mim. Não, mas é que eu fui procurar. Que eu achei que você fosse falar. Não, é que eu vim procurar aqui o que é sinestesia. E sinestesia é o cruzamento de sensações, associação de palavras ou expressões em que ocorre combinação de sensações diferentes numa só impressão. Entendeu? É, então eu acho que o sinestésico, ele é mais a pessoa que tem que usar todos os sentidos juntos, assim, sabe? A pessoa que não é só o tato, mas através do tato ele consegue sentir melhor e ver melhor. E é mais uma união, assim, entre os sentidos, né? Por exemplo, na hora que você vai comprar alguma coisa, aí você tem que pegar, sabe? Sentir. Aí tem, por exemplo, dificuldade de comprar pela internet, por exemplo, que eu não consigo sentir o negócio, não consigo tocar, então não faz sentido nenhum eu comprar isso. É, imagina um carro, por exemplo, a pessoa visual, ela vai comprar o carro que tiver a cor mais bonita, tiver mais chamativo do lado de fora. O auditivo vai comprar o carro pelo ronco do motor, pela qualidade lá do ar-condicionado, sei lá. E o sinestésico, ele vai ficar passando a mão no banco. Vai passar a mão no painel, vai então, ligar é porque o carro, do jeito ver se tem luzinha, vai apertar os botões pra ver como é que é. Todos os botões, ele quer... É porque do jeito que você falou, parece que é só o sinestésico, se importa muito com o tato. E o que me evocava essa palavra sinestesia é que é uma coisa de você conseguir transformar uma música em cores, por exemplo. Eu lembro de um episódio do House... que eu assisti, que ele tinha se drogado um monte lá. E eles explanaram de uma forma bem legal, assim, visualmente, o que era sinestesia. Porque tava tocando uma música e as cores iam dançando na tela ao mesmo tempo das notas musicais. Por exemplo, a música ficava mais calma e era um tipo de cor. A música ficava mais rápida e era diferente, entendeu? E aí, essa transição entre o auditivo e o visual, pra mim, que era o que representava mais o que é sinestesia, assim. Você conseguir interpretar o mundo à sua volta. Ah, é combinando sentidos. Eu lembrei de um site bem antigo que tinha, né? Nem sei se tem mais, na verdade, que era o Soituaire, sabe? Que ele tocava... Era um site, tipo, soituaire.com, sei lá. Daí você entrava, dava play, começava a tocar uma música e ia passando uma tela como se ela ficasse correndo. E aí você podia ir desenhando, sabe? Ao longo da música. E na parte que ficava mais grave, aí tipo, era como se fosse um borrão de tinta. E na parte mais tranquila, aí ficava a linha bem fininha. Era bem legal, assim. Eu achei bem bacana a ideia. Nossa, eu nunca acessei esse site. Gente, eu acessava muito, porque eu achava muito legal. Como é que chama? Soituaire. Soituaire. Vou procurar aí, depois a gente põe o link na pauta. Mas era muito interessante, assim, a ideia. Era basicamente isso aí, de misturar a música com a parte visual, né? É, não, misturar a música com o áudio, com a imagem, eu acho muito importante. Senão a gente não teria balé, não teria ópera, né? Então a gente faz isso há muito tempo. No começo, vocês falaram de moda, antigamente a moda era pra mostrar a que classe a pessoa pertencia, né? Se a pessoa se vestisse de um jeito, ela era camponesa, se ela vestisse de outro, ela era um nobre... Ah, mas isso até hoje acho que é uma coisa muito, muito clara, assim, sabe? Por exemplo, se você pegar e for no shopping, você for com uma roupa bacana, um casaco de marca, um tênis, pá, beleza? É uma coisa. Agora, se você for de bermuda, chinelo, meio, sabe? As pessoas ficam te olhando diferente, você não vai receber o mesmo atendimento em muitas lojas, em muitos lugares. Então, as pessoas ainda, isso é muito claro, assim, pra mim, sabe? Eu acho que a imagem também ganhou muita importância a partir do momento que ela começou a ser reproduzida. Porque antigamente você tinha a escrita, que era feita lá por escribas, ou depois foi impressa, e demorou bastante tempo pra começar a se imprimir imagens, né? Em grande escala. Então, antes você tinha as pinturas, os quadros, mas era um artista, fazia um e ia pra algum lugar. Você não tinha vários iguais, né? Tinha que ter alguém pra copiar, pra conseguir reproduzir aquilo. Então, a partir que a imprensa começou a publicar imagens lá dentro, acho que as imagens, as fotos, né, as gravuras ganharam uma importância muito maior. Tá legal você ter comentado sobre isso, que uma coisa que eu queria falar é sobre a imagem na mídia, né? E tem um livro que eu li, que eu acho muito legal, que chama A Máquina de Narciso, do Muniz Sodré. Esse livro é da... A edição que eu tenho é da Cortez Editora, só que tá, assim, não produz mais, não vende mais, foi até difícil de eu achar pra vender, mas eu achei num sebos, quem quiser, procurando sebos que tem. Que, assim, o livro começa com uma frase muito interessante. Indagado por uma pesquisadora sobre o que gostaria de ver na televisão, um jovem engraxate da favela da Rocinha, Rio, responde. Eu. Então, eu acho, assim, esse livro, ele é de... de 1984, então ele já é antigo. Na época, a mídia de massa mais predominante na nossa sociedade era a televisão. Então, realmente, assim, as pessoas queriam se ver na televisão. Elas tinham esse desejo, esse sonho de estar naquela tela. E hoje em dia, com a internet, é muito fácil você estar ali, né? Você estar presente. Eu acho que isso hoje em dia foi substituído pelos likes do Facebook, né? Porque, assim, você pode não aparecer na TV, mas se você tiver X likes na sua foto, é a mesma coisa. Sabe, você pode não ter aparecido na grande mídia, mas você tá popular na internet, seu vídeo teve tantas visualizações, e isso é a coisa que mexe com o ego, né? Queria até ler o mito de Narciso, deixa eu achar aqui. Narciso era um rapaz plenamente dotado de beleza. Seus pais eram o deus do rio Céfiso e da ninfa Liríope. Dias antes de seu nascimento, seus pais resolveram consultar o oráculo Tirésias para saber qual seria o destino do menino. E a revelação do oráculo foi que ele teria uma vida longa, desde que nunca visse o seu próprio rosto. Narciso cresceu e se transformou num jovem bonito de Boécia, que despertava amor tanto de homens quanto de mulheres. Mas era muito orgulhoso e ninguém conseguia quebrar a sua arrogância. Até as ninfas se apaixonaram por ele, incluindo uma chamada Eco, que o amava incondicionalmente. Mas o rapaz a menosprezava. As moças, desprezadas, pediam aos deuses para vingá-las. Para dar uma lição ao rapaz, frívolo, a deusa Nêmesis o condenou a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo na lagoa de Eco. Encantado pela sua própria beleza, Narciso deitou-se no banco do rio e definhou, olhando-se na água e se embelezando. Depois de sua morte, Afrodite o transformou numa flor, Narciso. Tem algumas versões que dizem que ele ficou olhando pro rio e na tentativa de abraçar o próprio reflexo, ele se afogou. Uhum. É, então eu acho que isso é, assim, transformando na nossa realidade de hoje. Pra mim, as mídias sociais é uma das coisas mais narcisistas que existem. Que além de você ficar postando milhões de fotos de si mesmo e admirando como ficou bonito essa nova foto de perfil, como essa foto dessa capa está estilosa, e quantas pessoas curtiram a sua foto, quantas pessoas comentaram que você está linda. Você mesmo fica observando ou postando seus próprios filhos. Meu Deus, como meu filho é lindo, como meu filho tem likes, como eu sou isso, como eu tenho isso. Sabe? E a pessoa, a vida acaba girando em torno disso. De você ver como você é mais legal, como você é mais bonito, como você é mais interessante. É, o que eu relaciono da mídia, das redes sociais com o que a gente vive hoje, essa questão de que a sua própria imagem, ela pode te engolir, porque muitas vezes aquilo que você publica na rede foge do seu controle, sabe? Você tá jogando aí pra outras pessoas te julgarem e você tá expondo a sua imagem pra forma de como ela foi recepcionada pelos outros, sabe? Então é uma coisa que pode te engolir, pode fazer mal no futuro. Não é uma coisa tão boa assim, se você parar pra pensar, mas o prazer de ter a recompensa do outro, a aprovação do outro num simples like, faz as pessoas se exporem cada vez mais. E exporem a sua imagem, de graça, né? Não, e assim, até que ponto essa imagem que ela é tão divulgada e tem tantos likes, ela é representação real da pessoa, sabe? Porque às vezes você posta uma foto lá que você tá linda, sexy, não sei o quê, e na verdade você é meio desengonçada, sabe? Então, quer dizer, isso não quer dizer nada. Então, a imagem que as pessoas passam não necessariamente é a imagem que ela se sente por dentro, sabe? Mas com certeza é o que ela gostaria de ser. Ela tá transmitindo a mensagem do que ela gostaria de representar pros outros. É, o que eu vejo geral, consenso geral, todo mundo que tá ali no Instagram, por exemplo, ele tá vendendo felicidade. Não tem como uma pessoa ser feliz 100% do tempo, todos os dias, né? Aí o pessoal cria aquelas hashtags malucas lá de ontem, não sei o quê, e parará, como se fosse obrigado a divulgar que ela tá feliz, né? Uma pessoa, ela não, pra se sentir feliz, ela não precisa ficar divulgando pros outros. Ela não precisa vender essa ideia. Então, tem muita gente que eu conheço que vende muito uma imagem, por exemplo, de ser uma pessoa religiosa. Quando, na realidade, eu nunca vi a pessoa fazer nada religioso. É uma necessidade, assim, estranha de se fazer as coisas. É, por outro lado, tem algumas pessoas que vão na contramão disso. É, esses dias eu vi uma menina que toda vez que chorava, tirava uma foto chorando. Então, não, dá vontade de matar, né? Desculpa, mas meu... Eu não sei, sabe? Ela tá tentando fazer diferente, né? Tipo, todo mundo tem foto feliz. Então foda-se, eu quero tirar uma foto triste e mostrar uma foto triste. É, mas assim, eu acho que o problema maior é essa questão do ter que mostrar, sabe? Meu, todo mundo chora, todo mundo ri, todo mundo sai, todo mundo fica em casa, todo mundo fica de pijama, todo mundo bebe. Então, assim, qual é a necessidade de você ficar mostrando isso o tempo todo? De você ficar reafirmando toda hora que você sai, que você é descolado, que você tem muitos amigos? É que, então, pra mim, isso se transformou numa segunda vida das pessoas, sabe? Como se elas tivessem a vida real do que elas são e que elas têm que viver todo dia e da angústia de você ter uma rotina, que você não pode fugir daquilo. E de outra forma, você tem o mundo online, o mundo virtual, que você pode ser quem você quiser. Você pode emular uma personalidade e você pode fazer o que você quiser lá dentro. Até você pode comentar coisas agressivas. E não importa, dane-se, né? Ninguém vai chegar em você de verdade. O que acontece ali é muito superficial, muito irrisório. Não, mas eu acho que isso não é só na internet, nas redes sociais. As pessoas, elas sempre tentaram transmitir uma imagem que elas acham atraente, que outras pessoas vão achar interessante. Ela nunca tenta transmitir alguma coisa que ninguém vai achar interessante. É, então, tem até um filósofo, que eu nem sei se é assim que fala o nome dele, Deleuze, mas enfim, que ele fala da civilização da imagem, que a ideia, quando começaram a surgir as imagens, era mostrar a verdade, sabe? Você não precisa de texto, que, né? Que falam que uma imagem vale mais do que mil palavras. Só que isso acabou transformando na civilização do clichê, porque tudo tem um clichê, sabe? Ah, e a pessoa que posta muita selfie, ela é narcisista. A pessoa que posta foto na balada é baladeiro. A pessoa que posta foto chorando é deprimida, sabe? Isso foram criando vários clichês que são as imagens que a gente tem. São os preconceitos, os julgamentos que a gente acaba tendo na nossa mente. E não quer dizer que isso é realmente o que a pessoa é, sabe? Só porque a pessoa foi na balada não quer dizer que ela é baladeira. Então, e aí isso forma um monte de conceitos que a gente acaba criando, né? Que nem eu falei no começo, de ter a imagem real e a imagem que a gente cria na nossa cabeça. Mais ou menos isso, porque todos esses clichês, por exemplo, você olha uma pessoa, tirou fotinho na academia. Aí você fala, ah, nossa, esse aí é sem cérebro, ele só pensa no corpo. Ah, é porque ele só quer saber de academia. Quer dizer, às vezes você nem conhece tanto assim a pessoa e você já criou esse preconceito sobre ela. Ah, e fulano, sei lá, nossa, é todo tatuado. Ai, nossa, deve trabalhar no McDonald's, sei lá, sabe? E começa a gerar todos esses preconceitos que a gente tem na nossa cabeça, que não necessariamente é o que a pessoa realmente é, né? Ah, mas isso é a mesma coisa que a gente tava falando sobre a moda, né? Você se veste porque você quer mostrar algo, porque... E eu acho que ainda na internet é mais do que na moda. Porque assim, na moda não tem jeito, você tem que se vestir, você não pode andar pelado na rua. Agora, na internet não, você posta porque você quer, sabe? Se você postou uma foto na balada, enchendo a lata, dando risada, bêbado, ou postou vídeo, sabe? Então, quer dizer, você está colocando aquela representação de si na internet pra todo mundo ver. Então é assim que você quer que as outras pessoas enxerguem você. Então, mas aí você concorda que é continuar seguindo o clichê? Porque a gente tem certos clichês, né? Tem a galerinha da academia, a galerinha da balada, a galerinha da igreja, não sei o que, não sei o que. E aí que nem você falou, ah, meu, não tenho um estilo, não quer dizer que eu não seja nada. E às vezes as pessoas não têm necessariamente um estilo, mas ela quer pertencer a algum grupo, sabe? Então você vê às vezes a pessoa que não tem uma coisa muito definida, ela começa a postar algumas coisas pra ver se ela começa a pertencer. Realmente, as pessoas são divididas nesses grupos, sabe? A pessoa que vai na academia, ela não pode ir na igreja, e a pessoa que da igreja não pode na balada. Então, por que essa coisa tem que ser tão dividida, assim, sabe? Eu acho que vai dar o que a pessoa tá querendo transmitir, meu. Porque mesmo antes da gente ter esse monte de rede social e todas as pessoas serem tão viciadas, a gente já via isso. Por exemplo, você ia num barzinho, quando a gente começou a sair pra rua, a gente ia em barzinho e até hoje é a mesma coisa. É o cara fingindo que tem dinheiro e a menina fingindo que é de família. Então, todo mundo tá sempre vendendo alguma imagem. A diferença é que a rede social, ela potencializa tudo. Porque a pessoa consegue forçar essa exposição muito mais. Antigamente, no bar lá, o cara, pra fingir que ele é rico, ele tem que comprar várias bebidas, né? Ter um monte de coisa na mesa. Se vestir de tal forma, chegar em tal carro. numa rede social, ele pode comprar uma garrafa de uísque e tirar foto todo dia com a mesma garrafa, né? Ninguém vai saber. E realmente tem gente que faz isso, né? As pessoas trocam de roupa uma com a outra e tiram foto. Sempre teve esse tipo de coisa. A diferença é um meio onde você tá. É, apareceu um novo lugar pra você mostrar a sua imagem. Os 10 mandamentos do Rei do Camarote são os seguintes. Primeiro, você tem que se vestir com as melhores roupas das melhores grifes, que são Burberry, Armani, Prada, Gucci. Um carro potente. E Ferrari é um mito, né? A Ferrari é um sonho de consumo de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Acho que isso é por causa da questão do reconhecimento, né? Você se sente bem quando o outro te reconhece. Eu acho que você se sente um indivíduo quando o outro vê que você existe, sabe? E com a internet é muito mais fácil de alguém te perceber, né? Porque tá todo mundo ali, a rede tá conectada. E se tiver alguém na mesma situação que você ali no mesmo momento, é muito mais fácil de você ser reconhecido por alguém. Eu acho que por isso que... Porque, na verdade, eu acho que as redes sociais são só uma extensão de nós mesmos, né? Então, tudo que acontece na rede social já acontecia antes, porque é como se fosse que a gente vive no nosso dia a dia num ambiente social, num ambiente virtual. Mas eu acho que, como isso é muito novo, as pessoas ainda não sabem os limites, como, por exemplo, ter selfie após sexo, sabe? Selfie pós-coito. Assim, eu acho que é exposição demais, mas outras pessoas acham que não, que dane-se, sabe? O nu não é uma coisa pra ser criticada, pra ser encarada como um tabu, meu. Nu é nu, tipo, o ser humano nasceu nu, vai, sabe? Não tem tanto tabu nisso, o sexo tá aí. Mas eu acho que não tem necessidade de você se expor tanto pra tantas pessoas, porque você não faz isso na sua vida diária, sabe? Você não... Não chega, tipo, acabou de fazer sexo, ó, galera, vem aqui, entra no quarto de motel porque tô feliz, sabe? Não tem isso. E eu acho que essa questão de ser muito novo, as pessoas ainda não têm muita noção do que fazer. Até onde estão os limites do virtual? Até onde se deve, nem se pode. Porque, meu, poder você pode fazer o que você quiser, mas até onde é saudável? É, essa questão do saudável, ela também traz uma outra coisa, porque essa coisa, assim, radical, por exemplo, não só nas redes sociais, mas tem pessoas que se vestem de maneira muito radical, por exemplo, a pessoa tem um cabelo todo colorido, ou tem o corpo inteiro tatuagem no rosto, sabe? Que quem olha acaba tendo impacto, porque não é uma coisa comum que você vê toda hora. E, de certa maneira, agressiva, porque você não é o básico, sabe? Uma pessoa que saiu da área comum. Então, quer dizer, a pessoa tá fazendo mal de ser assim? Não sei, sabe? Essa coisa também. Por exemplo, eu não postaria uma foto pós-sexo, por exemplo, mas também nem consigo entender o motivo das pessoas que fazem isso. Mas, quer dizer, elas estão tentando passar alguma... Essa questão da imagem é muito relativa, entendeu? Do que da pessoa, do que ela quer passar, porque ela sente. Por exemplo, eu na época da escola, eu sei lá, o que, que eu parecia, né? Uma coisa, um X, não era uma interrogação na cabeça de todos, inclusive na minha própria, que eu não me sentia bem, nenhum dos meus grupos, sabe? Não tava naquela coisa de crescer, de me adequar, de ser isso, de ser aquilo, era um X. Gente, só pra falar, no colégio, durante, tinha cabelo de 3 cores, preto, azul e vermelho. Aí eu cheguei nela um dia e falei assim: então, você é o quê? Você é emo? Você é hardcore? Você curte um pagode? Qual que é? Não, eu e a Carol, a gente tem uma história, né? Porque desde o primeiro dia, nossa imagem, que a gente olhou uma pra outra, não bateu, né? Não. Mas é engraçado esse negócio, porque, tipo, muitos anos depois a gente tá aqui e é amiga, sabe? Então, a coisa da imagem não significa... Significa pouco, né? É, assim, então, aliás, as primeiras impressões... Todo mundo fala, a primeira impressão é a que fica. Mas, normalmente, a primeira impressão é a pior que há, né? É sempre assim. Muitas pessoas falam assim: nossa, mas você tinha uma cara de nojenta. Nossa, descobri que você é legal. É, o que mais falam pra mim: nossa, você tem cara de ser tão chata, tão metida. Ai, mas você não é nada disso. Eu, que bom, que bom. Que bom, que bom, que bom. Não, mas que nem, eu que tava falando, essa coisa, então, da imagem, sabe? De você se vestir ou fazer alguma coisa... lá, não sei se tem um limite pra isso, sabe? Vamos dar uma olhada nas hashtags mais usadas do Instagram. Vamos. Hashtag TBT. Eu não sei. Throwback Thursday. Essa é hoje, porque hoje é quinta, né? É hoje é quinta. A ideia é que na quinta você reviva, poste uma foto de um momento que você gostou. Antigo. Antigo. Tipo, um ator, ele costuma botar a foto do de filme muito antigo que ele fez. Pensive. É uma foto que tem alguma coisa pra pensar por trás. O cara põe uma foto de um cachorrinho de rua lá, é pra você pensar sobre o abandono de animais. Tem umas de aplicativo, várias de aplicativo. Higram. Que é postar uma imagem que já foi postada. Então já tá chegando nesse nível, né? Você refazer. Mas essa é nova, né? Porque sempre tem um pessoal que repostava as coisas e foda-se os créditos, né? Roubei mesmo, vou postar. Não, mas aqui. Essa não é nem de você postar de outra pessoa. Assim, é você postar sua própria coisa, entendeu? De novo. Ah, que nem o Face agora. Ai, olha só o que você tava fazendo exatamente há 2 anos atrás. E cada vez que aparece isso pra mim, eu faço, putz, não acredito que eu postei isso, sabe? Nunca é uma coisa legal que eu quero recompartilhar, sempre uma coisa de merda que eu quero excluir. Eu tenho Instamood. É pra você postar alguma coisa que mostra o seu humor naquele instante. Ah, isso aí deve ter umas pérolas. LOL, que é laughing out loud, né? Uma coisa muito feliz, muito risada. Aí tem uma hashtag que é assim, quarta-feira é o dia de colocar uma mulher bonita. Nossa, que boa a hashtag, hein? Life for like, que é o cara que curte de volta, né? Cadê a hashtag de colocar um homem bonito? Não tem tão rápido aqui. Tem no filter, lógico, muita gente usa. Apesar de não colocar uma foto sem filtro, a pessoa posta. A maioria das fotos no filter, eu olho pra foto e assim, o rosto da menina tá de uma cor diferente do pescoço. Ou seja, ela passou um monte de maquiagem e meteu o filtro. Pra não ter que colocar o filtro, ela se maquiou inteira. Não faz muita diferença, né? Instagood. Photo of the day. Mas, meu, assim, essas hashtags, por exemplo, no Instagram, eu tô falando de mim como usuária. Se você acha uma hashtag legal, eu até vou atrás e vejo outras fotos dessa mesma hashtag. Agora no Face, isso, pra mim, pelo menos, não pegou, sabe? Eu acho que o pessoal não acompanha as hashtags, mas o pessoal insiste em postar as benditas hashtags, né? É que no Face parece que não funciona tão legal. É, então. Quando você tipo, clica Face... numa hashtag, você cai num negócio muito aleatório. Muito, e é porque não faz sentido. a pesquisa do Facebook é um lixo. Me frustra muito a pesquisa no Facebook, você nunca acha que você quer, né? Nunca, né, meu? Mas a hashtag, ela nasceu com o Twitter, na verdade, né? Eu não sou usuária de Twitter nem de Instagram, então eu não sei dizer exatamente pra que serve, né? Eu consumo bastante Twitter, mas eu não publico muita coisa. Eu sigo muita gente e vejo muito das coisas que estão acontecendo ali. Ah, eu vejo bastante, mas também não posto muito. E Instagram também eu posto, meu, praticamente nada, mas eu sempre tô vendo as coisas, assim, porque eu sigo várias coisas legais, mas as hashtags mesmo é um negócio que, sei lá, né, a pessoa inventa a hashtag. Hashtag tomando vinho na casa da minha amiga, não sei o que, não sei o que. Você vê uma hashtag tão grande, você não consegue nem ler, sabe? Tipo, o pessoal não entendeu pra que serve a hashtag. Eu acho que vai ser interessante essas hashtags que você cria, assim, porque depois de uns anos vai acabar virando um álbum de uma história, né? Que você tá contando ali. Então, mas é que eu acho que as hashtags são muito efêmeras, sabe? Elas duram muito pouco. Então, eu acho que, na verdade, no futuro, isso daí... Ah, eu acho que Instagood vai durar pra sempre. No filter também, nossa. Não pode acabar. Realmente, quando eu estiver lá com os meus 80 anos, eu quero realmente estar procurando hashtag chateada pra ver o que as pessoas postaram. Essa é a minha favorita. Adoro também. Chateada. Mas inclusive eu falo isso na minha vida. Como é que eu posso chamar a vida que não é virtual? Na minha vida real, o que é real? Mas então, eu uso inclusive na minha vida. A vida que não é virtual é a vida. É só isso. É apenas vida, ponto. Não tem definição. E minha mãe, né, aprendeu, agora ela fala hashtag chateada. Mas tem alguns momentos que é interessante, assim, a imagem. Por exemplo, numa Olimpíada, se todo mundo ganhasse a mesma cor de medalha, não ia ter graça. Mas aí você poderia fazer as medalhas, tipo, a medalha de ouro tem a forma de um coração. A medalha de prata tem a forma de um quadrado. E a medalha de bronze tem a forma de um cocô. Aí, tipo, pra você saber qual que é qual, você teria que tocar, entendeu? Aí seria uma experiência completamente diferente, porque você teria que chegar perto da pessoa que ganhou a medalha e tocar pra saber o que ele ganhou. Então seria uma experiência muito mais legal. Tocar não, né? Você consegue ver o que é um cocô e o que é um triângulo. Não, mas eu tô falando se não fosse visual, se não fosse pelas cores. Se você não conseguisse receber a informação visualmente e pelo tato. É, tem alguns esportes que, por exemplo, no pôquer, quando você ganha a série mundial lá, o campeão ele ganha uma pulseira específica. Então, imagina, você vai jogar contra um cara e você vê que ele tem a pulseira e já foi campeão mundial. E todo ano tem um diferente, então tem muita gente que tem isso daí, né? Você fica com cagaço, você já treme de cara. Na base, né? É. Poxa, é mó. É sacanagem isso aí, né? Já é um... É. Não, e tem outros esportes que é igual. Por exemplo, no golfe eles ganham uma jaqueta diferente. Em futebol americano eles ganham anéis. Então tem treinadores que estão há muito tempo treinando equipes campeãs. E eles têm vários anéis, de vários anos diferentes. Por exemplo, no marketing, a imagem de uma empresa é como as pessoas percebem essa empresa. Só que, assim, é a mesma coisa com as pessoas, sabe? Às vezes todo mundo tem uma imagem de uma empresa e não quer dizer que ela seja isso. Por exemplo, agora tá na moda as empresas serem socialmente responsáveis ou ecologicamente responsáveis. E isso é porque uma vez por ano eles pegam o lixo reciclável da empresa e faz um papelão X, não sei o quê. Não quer dizer que ela é ecologicamente responsável, sabe? Então, às vezes, a empresa cria essa imagem na cabeça dos consumidores e as pessoas compram. Agora o que tá na moda é você apoiar alguma ONG. Então, você... Se você tiver lá, sei lá, no seu site, o selinho da ONG, então quer dizer que você faz uma boa ação e tal. Mas às vezes, né, o que está realmente nos valores da empresa, lá no head do pessoal que administra e tudo mais, não condizem realmente com esse valor que eles estão mostrando pro público, né? Mas assim, uma coisa que eu gosto, uma marca que eu gosto muito da comunicação, por exemplo, é a Coca-Cola. Eles são ótimos nisso que eles fazem, porque eles sempre criam campanhas muito interessantes. E teve uma que eu recebi recentemente, que foi que no Ramadã, eles tiraram o rótulo da Coca-Cola. Que pra dizer assim, os rótulos são pra produtos e não pras pessoas. É, tirem os rótulos das pessoas e os preconceitos e tudo mais. E eu achei isso genial, sabe? E o slogan deles, eu acredito que é Abra a Felicidade. Eu acho isso muito bom, porque entra na mente das pessoas. Mas a Coca-Cola não é uma empresa fantástica, sabe? Pô, todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal, né? Pro seu corpo, principalmente. Mas o slogan deles é Abra a Felicidade. Então, quando eu tomo uma Coca-Cola, eu realmente me sinto feliz. É que tá, essa imagem, na verdade, 100% das vezes não é a imagem que a empresa carrega lá dentro dela. Você não conversa com os funcionários, eles falam, não, nosso objetivo aqui é felicidade, o nosso objetivo aqui é ganhar dinheiro, né? Como qualquer empresa. Essa imagem que eles passam é uma imagem que foi pensada pela equipe de marketing lá da empresa e é essa imagem que eles querem colocar pra fora, né? É isso que eles querem vender. Do mesmo jeito que, por exemplo, o Guaraná Dolly lá faz uma propaganda horrível, é porque ele tá vestindo a camisa de que ele é uma segunda linha e ele quer trabalhar aquele mercado, né? Ele não tá querendo concorrer de frente com os chiques, ele quer justamente aquela fatia. Por isso que, por exemplo, uma rede Pão de Açúcar, ela tem várias marcas lá dentro. Você tem o Extra, você tem, eu não sei se ainda existe o Barateiro, tem o Compre Bem, isso, aquilo... Cada um trabalhando uma classe com uma marca diferente. É, mas o que, assim, me deixa puta, pra falar bem a verdade, é, por exemplo, a Coca-Cola não tá vendendo nada mais do que a felicidade. Então você pode ser feliz tomando uma Coca-Cola, por que não? Sabe? Não tá falando que é questão de fazer bem ou mal pra saúde. Ele tá falando de você ser feliz, de você ter momentos de felicidade com a família, com os amigos e tal. É isso que eles vendem. Agora, o McDonald's, por exemplo... o hambúrguer de minhoca, entre aspas, nossa, meu Deus, que faz mal, não sei o quê. Aí eles apoiam corrida, aí eles colocam umas cenouritas ao invés de batata frita pra falar que é saudável. Aí eles colocam uma salada de R$50 pra você poder substituir. Então eles estão falando assim, não, A gente dá a opção de ser saudável, mas você que está comendo batata frita. Então, peraí, meu, vocês são fast food, vocês vêm no meu trash food total e vêm me falar que vocês apoiam, ai, campanha contra o câncer de mama, sabe? Meu, não faz sentido. Adianta tentar empurrar na minha goela que o McDonald's tá tentando me deixar saudável, porque ele não tá. Eles estão transferindo a culpa, né? É, tipo, a culpa é sua, viu, querido, que tá comendo batata ao invés das cenouritas. Mas, meu... Quem vai comer as cenouritas no McDonald's? Você vai no McDonald's, você vai pra comer uma coisa gorda. Você não vai pra comer cenouritas. É, a gente tá falando de empresas, né, e de marcas. Mas pensa, por exemplo, em alguns dos últimos presidentes que a gente teve. O Collor, ele transmitiu uma imagem de jovem, mudança. Era o cara que fazia caminhada, andava de tênis. E era um momento que o Brasil ansiava por mudança. Então ele aproveitou essa imagem e conseguiu ser eleito. O Fernando Henrique, num momento que a economia estava horrível, ele se vendeu como um grande economista, que implantou o Projeto Real e tal, e conseguiu ser eleito. O Lula, ele entrou numa... Ele era o candidato popular, líder sindicalista, veio do Nordeste, isso e aquilo. E ele entrou numa época em que o povo da classe C estava meio que esquecida. Então, ele... Mas, assim, a gente, em nenhum momento... elegeu esses caras por causa do currículo. A gente elegeu pela imagem que eles passam. 99,999% dos brasileiros, elas não sabem qual é a diferença entre funções de um presidente, um senador e um deputado. Então, às vezes elas elegem um presidente por conta de ideologias que ele carrega, mas que ele não tem poder para aplicar. Né? Isso acontece muito em prefeitos e governadores também. Você vai... A pessoa fala, ah, esse prefeito ele é contra... O casamento gay, vou votar nele, mas que poder que o prefeito tem, né, de mudar essa questão? Ah, mas, por exemplo, quando teve os debates eleitorais, um monte de gente falou, nossa, gente, essa Marina Silva é muito brega, né? E tipo, meu, quem tá preocupado com a roupa dela? Você vai eleger ela porque ela usa um colar, sabe? É exatamente, então... a imagem que ela passa influenciou totalmente o que as pessoas pensam. Essa questão já dela usar o cabelo completamente puxado pra trás... E ela usar uma roupa muito sóbria, as pessoas não simpatizam, elas não criam a empatia com a pessoa, sabe? É, eu acho que, na verdade, nesse caso aí de eleição presidencial, a imagem é 100% do fator de importância ali do negócio. E é muito preocupante isso, né? Porque então quer dizer que você tem que votar na pessoa mais estilosa, ou mais bonita, ou mais saudável, mais isso, mais aquilo. Quer dizer, você nem sabe qual é a campanha, qual que é a proposta. Não sabe nada do que tá acontecendo na política, mas ele falou umas palavras bonitas, então ok. Tem profissionais de comunicação, especialistas em criar uma imagem para essas pessoas, para esses políticos. Até me impressiona muito esses últimos discursos que a Dilma tem feito, porque parece que ela não teve nenhuma assessoria para isso, sabe? Então me leva a pensar, o que está acontecendo? Realmente ela não tem nenhuma assessoria para falar esse negócio da mandioca, por exemplo? Ou isso faz parte de uma estratégia? Isso o que está acontecendo é que a pessoa que estava lá cuidando dessa imagem aí não está mais. Ou ela se descuidou, ela faltou no dia, ficou doente. Então assim, deu para ver que ela não é aquilo que ela vende. É essa a questão, né? A gente não só está julgando as pessoas, como a gente está... decidindo se ela é competente ou não pela imagem. Né? Às vezes você nunca viu uma pessoa trabalhando, exercendo a função dela, mas você fala, não, esse cara ele entende muito daquilo que ele fala. Pela imagem que ele transmite, pela forma como ele fala. Né? Então é muito comum isso. Então isso a gente pode trazer, por exemplo, para o nosso dia a dia, sabe? Às vezes você está no seu dia de trabalho e você fala, nossa, meu, aquela pessoa ali sem condições, ela é muito gorda. Tipo, meu, o que isso influencia na qualidade do trabalho dela, sabe? Ai, nossa, fulano é gay. Uf, nossa, que ridículo, nem devia trabalhar aqui. Quer dizer, o que isso muda, sabe? O que é uma coisa não tá atrelada com a outra. O peso da pessoa não tá atrelado com a capacidade dela de fazer um trabalho bem feito. Eu tava conversando com um designer aí, colega meu. E ele trabalha muito com feira, essas coisas, né? Fazer material de catálogo pra empresa, pros vendedores da empresa mostrar pros clientes, esse tipo de coisa. E eu perguntei pra ele que tipo de mídia que ele achava mais interessante, né? Ele falou que a mídia que ele mais gostava de analisar pra tirar ideia, esse tipo de coisa, era de cigarro. Porque ele falou assim que hoje em dia o cigarro tem um monte de proibição, né? De fazer propaganda. Então o único espaço que eles têm pra fazer divulgação é o do display onde é vendido o negócio. Então ele fala que todo o esforço dos caras é colocado nesse espacinho mínimo ali. Então, tem sempre grandes ideias atreladas. E eu parei pra pensar, e o que leva uma pessoa, muitas vezes, a escolher uma marca de cigarro ou outra é a imagem que aquela marca transmite. Porque, querendo ou não, é tabaco do mesmo jeito. Vai matar do mesmo jeito. Uma pessoa escolhe um ou outro lá pelo lifestyle ligado àquela marca. Ah, mas eu acho que isso tá associado de maneira geral, assim, com qualquer produto, assim, sabe? Porque, por exemplo, qual que é a diferença? Você pagar R$300 numa camiseta no shopping e você pagar, tipo, R$20 numa camiseta lá no Brás, por exemplo. Sendo que todas foram fabricadas na China, sendo que uma tem um logo e outra não. Não, mas há quem vá falar... Ai, Ju, mas é a qualidade. Então. Nem se compara a qualidade da marca X pra marca 2X, sabe? A marca X eu uso 2 anos e a marca 1X eu uso 5 dias. Alguns produtos, sim. Por exemplo, tênis. Ok, você vai comprar um tênis de 10 conto no camelô, você vai andar descalça no dia seguinte. Mas tem muitos produtos que é a mesma coisa. Inclusive, é feita na mesma fábrica, só que um tem uma etiqueta e outra não, sabe? Aí é todo o trabalho que as marcas têm pra te convencer de que elas têm aqueles valores, né? Eu acho que foi umas 2 semanas eu escutei um negócio que eu nunca mais vou esquecer. A menina falou... A gente tava conversando alguma coisa de celular e a menina, em um determinado momento, ela falou pra mim que comprou o celular dela, comprou um iPhone, porque ela queria usar as capinhas, meu. Nossa, não. Eu não tenho a melhor justificativa que eu já ouvi pra pessoa querer usar um iPhone. Imagina. Ela falou pra mim, não, você quer saber mesmo? Eu comprei um iPhone porque eu queria usar as capinhas, que eu acho muito legal e tal. Encerra o assunto, entendeu? Não tem mais nada que falar depois disso. Para o mundo que eu quero descer, não dá. Não, mas eu acho que assim, como produtos, é uma coisa muito... Muito a questão da imagem da marca mesmo, sabe? Porque a maioria das coisas não faz tanta diferença você pagar R$1.000 ou pagar R$100, sabe? E é uma coisa que a gente constrói. E, por exemplo, ai, você vai trabalhar, você tem que ter uma camisa de marca. Ai, porque seu sapato, nossa, peraí, né? Que loja você comprou esse sapato que eu nunca vi. E no final das contas, meu, fez alguma diferença na qualidade do seu trabalho? Se você tá com um sapato de marca, um sapato sem marca? Se você tá de tênis ou se você tá de calça social? Tem uma coisa que eu adoro, que é entrar no Mozilla Firefox, que ele sempre, a primeira telinha que ele abre é do MSN, aí vem umas matérias super interessantes lá. Por exemplo, Neymar tatua nuca, veja todas as tatuagens do craque. Super relevante pra minha vida ver a tatuagem que o Neymar tem na nuca. Nossa, vai realmente influenciar meu dia a dia de tal forma que mudou, né? Mudou o meu dia pra sempre. Meu, foda-se o que o Neymar tem tatuado. Caguei pra tatuagem do Neymar, meu. Assim, se foi relevante pra ele na hora que ele tatuou, se tem algum significado na vida dele, ótimo. É uma coisa do indivíduo, não faz diferença na minha vida. Sabe? Aí eu acho engraçado um portal, meu, que assim, tem milhares, milhões de pessoas que visualizam as matérias todos os dias, poderiam colocar coisas um pouco mais relevantes, pra não falar relevantes pra todo mundo, e não, meu, me coloca a tatuagem que o Neymar tem na nuca, ou sei lá, veja o vestido que a Silvia Design usou no casamento da Neném. Também, meu, tô cagando pro vestido que ela usou, sabe? Não me importo. E por que que isso é tão relevante para as pessoas? E assim, realmente, quando você vê esse tipo de mensagem, eu já falei, já me peguei na situação de, tipo, vou clicar. Mas eu falo assim, meu, por que que eu vou clicar nessa matéria? Meu, não me importa, sabe? Tem outras coisas que eu podia estar vendo agora, mas não. Vou ver a tatuagem do Neymar. Meu, essas coisas eu falo, não vou dignificar isso com o meu clique, sabe? Meu clique tá muito valioso, todo mundo tá pagando por cliques, eu não vou dar meu clique pra isso, porque não vale a pena. Não, eu também não dou. Mas eu gostaria de saber por que isso se tornou tão relevante pra vida dos outros. Eu acho que é a questão do voyeur, né? Você poder assistir as individualidades, as particularidades do outro. Sendo que é muito pequeno, sabe? Não vai influenciar nas coisas que você faz ou deixa de fazer. É um prazer que eu não consigo dizer de onde vem. De você gostar de sei lá, ver só pra criticar ou pra falar, mas nossa, ele fez essa tatuagem aqui, é horrível. Lembrei de uma outra coisa que eu vi há pouco tempo atrás no Facebook. Uma menina lá colocou um vídeo. Sabe esses vídeos que a pessoa faz na frente da webcam cantando? Uhum. Eu não lembro agora se ela tava com violão ou não. Eu sei que ela tava cantando e por acaso eu passei por cima do vídeo e começou a tocar, né? Nossa, canta bem. Nem sabia que a menina cantava. Eu chamei no chat e falei, é você cantando esse vídeo? Parabéns, não sei o que. Ela falou, não, não sou eu não. Eu só eu gravei cantando, mas não ficou bom. Eu botei outra música em cima. Qual que é o sentido, né, de você fazer um negócio? Ah, o sentido é que alguém foi falar com ela e elogiar uma coisa que não era dela, né? Meu, e teve, só que assim, teve um monte de pessoas que não falaram com ela e ficaram acreditando que a música era dela, né? Essa que é a questão. Eu ia falar pra ela, não, larga o que você tá fazendo e investe aí, meu. Mó sucesso, The Voice, sei lá. Ah, mas eu acho que o que é importante a gente lembrar é que essas coisas, elas estão na nossa cabeça. E a gente consegue mudar isso, sabe? Essas, por exemplo, essas imagens, esses preconceitos que a gente tem, são coisas que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Mas chega um determinado momento que a gente percebe que a gente está criando imagens e julgamentos errados das pessoas e que a gente pode mudar isso, sabe? Então, a gente, né? Às vezes a gente tem essa necessidade de participar dos grupos e de ter as coisas, só que a gente não é obrigado, entendeu? Essa que é a questão que as pessoas ignoram. Realmente, eu tenho amigos, eu tenho trabalho, eu tenho família. Eu não preciso usar uma roupa de $500,000 pra eu pertencer a nenhum grupo, sabe? Não preciso estar todo dia linda pra as pessoas perceberem que eu sou estilosa. Eu não preciso fazer a unha toda semana pra todo mundo ver como eu sou rica, eu vou no salão, sabe? Então, eu acho que é uma questão de todo mundo ir se desapegando aos poucos dessas coisas pequenas, assim, sabe? Que é uma coisa que é muita futilidade. E que nem, por exemplo, a mídia influencia muito nas pessoas. Então, a moda, ela sempre muda. E também a forma de ver as pessoas, né? Então, por exemplo, teve época que era, nossa, a coisa mais linda é a mulher ser muito, muito, muito magra. Ter aquelas... aparecer as costelas, ser esquelética. E agora isso tá mudando um pouco de novo. Então tem as modelos plus size e o pessoal tem, né, os ativistas de aceitar o corpo e não sei o quê. Mas assim, até que ponto a gente precisa ter que engolir as coisas, sabe? Por que você não pode ser feliz com quem você é? Por que você não pode usar qualquer roupa e continuar com seus amigos? Por acaso alguém vai te excluir do seu grupo de amigos se você não tiver um sapato novo? No momento viagem agora. Por exemplo, teve a época que ter aqueles cabelões, sabe? Era super bonito, era super na moda, as pessoas gostavam, que nem... Minha mãe fazia permanente e era maravilhoso. Hoje em dia a gente olha aquelas fotos e é horrível, né? Não, não faz mais parte, a gente não consegue mais aceitar que aquilo era bonito. Agora imagine, por exemplo, se o nosso sentido primordial fosse o olfato. Como seria, sabe? Um cheiro que hoje a gente sente que, nossa, gostoso pra caralho, mas passa o tempo, nossa, sim, o cheiro é super ruim. E, aliás, tô lembrando agora, eu acho que isso acontece, né? Com cheiro também. Mas, sei lá, já pensou, cheiro de merda, um dia passar a ser bom? Não, mas teve as fases, né? Por exemplo, todo mundo já teve um daquele perfume Angel, que tinha aquele cheiro. Nossa, eu sempre odiei esse cheiro. É tipo, meu, nossa, ai, que perfume você usa, Angel. Uau, uau, nossa, que incrível. E tipo, meu, essas coisas também acontecem, né? Acho que não é só com a visão, com os outros sentidos também tem um pouco disso, mas não tão forte, né? Meu, eu vi uma notícia relacionada à imagem também que me chocou demais, meu. Evo Morales encontrou o Papa Francisco e ele deu de presente uma cruz. Só que era uma cruz feita com a foice e o martelo, mano. Nossa. É uma coisa errada em so many levels, né? Não tem nada certo nisso. Nossa, só faltou uma bola de futebol no meio, assim, pra tá mais errado ainda. Eu preciso maturar essa notícia porque eu não tenho palavras. E o melhor é a cara do Papa quando ele olha o negócio. Assim, não conseguiu nem disfarçar, né? Não, é que ninguém acredita. É o tipo de coisa que você não acredita que você ia ver. Você vai fazer o quê? Você vai não aceitar um presente? Nada podia preparar o Papa Francisco pra aquilo, né? Nossa, com certeza por essa ele não esperava. Tá aí. Belo presente. Nossa Senhora. Ah, então é isso. Assim, a mensagem que eu queria deixar para as pessoas, é assim, é ótimo vocês experimentarem nas redes sociais, porque isso está se mostrando cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Não é uma coisa que vai desaparecer, o mundo online. Você não vai deixar de ter internet nunca mais. Aliás, daqui pra frente eu acho que vão surgir novos meios ainda mais realistas de emular a nossa realidade, se isso é possível. Por exemplo, a gente vai começar a ter mais sentidos no mundo virtual. Então, vai ter um tempo daqui a gente vai colocar esse óculos Rift aí e a gente vai se sentir completamente imersos nesse mundo. Eu só acho que as pessoas têm que ter um pouco mais cuidado com a forma que elas se expressam, né? Porque isso, de alguma forma, pode se voltar contra elas. Ou não também, né? Cada um faz o que quiser. Mas é a forma como eu me comporto. Eu acho que eu tenho que ter mais cuidado com o que eu posto na internet, sabe? Eu não vou colocar foto do meu bebê, por exemplo, quando eu tiver um filho. Porque talvez, quando ele tiver seus 15 anos, ele se sinta constrangido com isso. Não é uma coisa que ele vai querer ver a foto que ele tá peladinho lá tomando banho. Então, eu acho que é só uma questão de medir. Porque as mesmas coisas, meu, as mesmas regras, as mesmas obrigações morais que você tem aqui, nesse mundo real, que você pode tocar nas pessoas, é a mesma coisa no mundo virtual. Você tem que seguir esse comportamento, porque a gente vive numa comunidade, a gente vive na sociedade. Então tem algumas coisas, umas regras que você tem que seguir para viver bem. Então eu acho que tem que medir um pouco mais o tanto que você se expõe nesse mundo virtual. Eu acho que é a questão que tem que mudar, não é tanto a questão de expor, mas é mais uma questão do que a pessoa pensa mesmo, sabe? Porque se você postar um texto super interessante sobre, sei lá, qualquer coisa, Revolução Francesa, ninguém vai curtir, ninguém vai ler seu texto, ninguém vai interagir. Agora, você posta uma selfie feliz no trânsito, segunda-feira, clique, todo mundo vai curtir. Então, as pessoas vão postar essas coisas porque é o que as outras pessoas vão curtir. Então, eu acho que falta um pouco das pessoas, primeiro, usarem a internet para mais coisas, além das redes sociais, sabe? Pesquisar, ler, meu, isso não custa nada, tem muita coisa, milhões, qualquer coisa que você quiser saber, você pode procurar na internet. E é mais, assim, ter essa noção de que você não precisa compartilhar as coisas que você faz e que o que você é, ele não precisa estar exposto, sabe? É questão mais intrínseca mesmo de cultura, sabe? De você ter a noção que você não... Nem tudo que você faz todo mundo precisa saber, que você não precisa ser essa coisa que você quer tanto ser. Você pode ser você. Qual o problema disso? É que o que você é não depende dos outros. O que você é não depende do que os outros acham que você é, entendeu? Tá em você e pronto, né? Exatamente. Então, quer dizer, se você curtir ou não minha foto, não importa. Eu tenho milhões de fotos no meu Instagram que tem, tipo, duas curtidas. E eu caguei. Postei porque o Instagram é meu e eu posto o que eu quiser. Então, sabe, não preciso ficar postando mais do mesmo, entendeu? Essa que é a questão. Mas vocês acham que não tem limite pro que as pessoas podem fazer na internet? Eu acho que tem que ter uma dosagem entre relevância e mensagem. Se você tiver muita relevância para outras pessoas, tiver muitos likes, você não adianta nada se não tiver mensagem nenhuma, entendeu? Ah, eu vou fazer um negócio aqui só para repercutir muito, vou tirar uma foto de uma comida aqui incrível, mas eu não vou passar nenhuma informação nessa foto. É só uma foto da comida. Eu não vou falar que foi ótimo, que foi gostoso, ou que foi feito por fulano de tal, ou porque eu tava com as pessoas que eu gosto fazendo tal coisa. Sabe, fazer por fazer, fazer por mostrar principalmente, não vejo mais sentido nisso. Ah, mas eu acho que isso não vai acabar tão cedo. Não, não vai acabar. Eu acho que vai se agravar, só vai piorar. Porque, por exemplo, o Twitter, ele é bem diferente do... O comportamento dos usuários do Twitter é bem diferente do comportamento dos usuários do Instagram, do Facebook. Então você vê que lá, o mais importante é a mensagem e se ela tem relevância. É justamente o balanço entre as duas coisas. Por isso que ele é mais interessante. Aliás, eu acho que é o contrário. Eu não sei se eu posso estar falando uma bosta absurda aqui. Mas o Facebook, ele mede a relevância das mensagens. O Twitter, não. É tempo real. Se você posta uma mensagem, ele vai aparecer para todos aqueles seus curtidores na hora. Depois, já era. Só que a relevância é entre aspas. Porque ela é de acordo com a quantidade de curtidas. E o que a maioria dos meus amigos curtem não é necessariamente relevante pra mim. Ai, meu algoritmo do Facebook é muito complexo. Eles não dizem qual que é o quesito que eles utilizam pra dizer que uma postagem é relevante, né? Mas... Eu acho que o mais importante que o algoritmo decidir o que é relevante são as pessoas decidirem o que é relevante. No Twitter, você retuita aquilo que você acha que é muito relevante. Então, aí você consegue medir um pouco melhor. É realmente o que as pessoas acham que tem que ser passado pra frente, que mensagem tem que continuar. Mesmo se for engraçada, não tem problema. Não tem nada de errado você compartilhar uma coisa, um vídeo que você achou engraçado. Mas tem uma coisa que eu acho ruim, muito ruim no Twitter... É que eu vejo muitas mensagens de retweet que pra mim não fazem sentido nenhum, sabe? Fulano retweetou, hahaha, com certeza, tamo aí. Sabe? E essa mensagem não fez nenhum sentido pra mim. Aí você tem que ler um histórico de 70 mil. É, exatamente. Não, aí é uma questão das pessoas saberem utilizar as redes sociais, né? Porque, por exemplo, a relevância do Facebook, ela se tornou um mural da sua vida pessoal. Então... Para as pessoas, assim, público geral, né, entre aspas, eu quero saber o que você fez, o que você faz, onde você vai, quem são seus amigos. Então, para o público, uma grande maioria do Face, é isso. As pessoas querem saber isso. Então, se você posta uma notícia, uma coisa, um negócio, ninguém vai se interessar, porque as pessoas não querem isso. Elas querem fotinhos de ontem, hashtag chateada, eu com meu cachorro, é isso que as pessoas querem. Feliz ou infelizmente, essa é a nossa realidade. E o Twitter, ele já tem um outro objetivo. Ninguém fica postando selfie no Twitter. Ninguém fica postando. Só dele não ter look do dia, pra mim, já é uma vantagem imensa. Não quero ver look do dia. Não as pessoas que você segue, né? Mas com certeza tem. Meu, no Instagram tem muita gente que coloca aquela imagem que tem um texto bíblico ou alguma mensagem lá de gente famosa. Poxa, é muito chato isso. Não... O negócio foi feito pra foto, você tá enfiando texto goela abaixo, velho. Uhum. É que tá, as pessoas elas não sabem pra que serve cada rede social, né? E o problema também que eu acho grande nisso é porque o Facebook ele tá tão, tão assim, disseminado que você acaba utilizando pra trabalho. Então, por exemplo, seus colegas de trabalho te adicionam no Face, às vezes... Quando você tá passando por um processo seletivo, o pessoal pode te procurar no Face. Então, o que essas pessoas vão encontrar, sabe? Realmente, você quer que qualquer pessoa tenha acesso à sua vida inteira particular? É, tanto que tem uma rede social específica para trabalho, que é o... O LinkedIn. Que é o LinkedIn. Assim, as redes sociais, elas têm as utilidades específicas. Não é dizer, ah, é uma rede social que serve pra tudo. Só se for o Facebook, né, que serve pra tudo. Sim. Mas tirando isso, cada uma serve pra uma coisa, né, diferente. É, então acho que as outras redes até têm um pouco mais, assim, segmentação, mas o Face, ele acabou ficando muito aberto, né, então... A maioria das pessoas que eu trabalho, eu tenho no Face e nem tenho no LinkedIn. Bom, mas tá convencionado que você... Primeiro mandamento, não postarás texto no Instagram. Segundo mandamento. Chega de selfie, caralho. Chega. Já deu. Quem que é a gente também, né? Pra falar o que, que é sério, o que, que os outros têm que fazer no Facebook? Ah, tamo cagando regra, né? Lógico. A gente tá aqui pra isso, como todas as pessoas que estão na internet. Tô falando especificamente para o pessoal do meu Face. Não quero ver suas caras feias. Para de tirar selfies. Você que não quer passar vergonha no Facebook, você entra no meu e faz igual, velho. Não posta porra nenhuma. É. Ou então posta coisa do Goiás. Ah, Goiás entrando em campo. Eu faço as coisas que eu acho relevante entrarem mesmo na mente das pessoas. Nossa, realmente faz então, toda a diferença na minha vida. Aí é que tá, entendeu? A relevância é um negócio muito individual. Sim, sim. Eu faço justamente porque eu sou do contra, né? Eu faço pra polemizar o negócio. Ah, mas fala aí, você só posta coisa do Goiás porque você realmente se importa muito com o time. Me importo. Mas assim... E você quer que as outras pessoas se importem também. Mas, meu, caguei pra quando o Goiás joga, quando não joga. Eu odeio futebol, Ítalo. Eu vou te excluir do meu Face. Pois faça, então. Meu maior desejo é que ninguém veja... Eu gostaria muito que as pessoas não acessassem meu Facebook. Mas é a primeira coisa que as pessoas... Nossa, você não tem foto no Facebook? Não, caralho, eu não fico abrindo meu álbum de foto. Olha, minha foto quando eu tinha 15 anos, eu fiz festa. Eu não saio por aí na rua mostrando minhas fotos pras pessoas, sabe? Então eu não faço questão nenhuma de botar minhas fotos no Facebook. Mas as pessoas apontam pra mim e falam assim... Nossa, você não tem foto nenhuma no Facebook. Você tá querendo esconder o quê? A gente tem que concordar também que mudou, né... Em pouco tempo mudou muito o jeito de pensar, fazer as coisas e viver a vida. Tem aquela foto famosa lá da posse do Papa em 2005 e depois em 2013, em que em 2005 as pessoas estavam assistindo o evento, e em 2013 tava todo mundo com o celular pra cima tirando foto, né? Então, a ótica pela qual a gente olha o mundo agora é por detrás da tela do celular, não... É assim, né? E vai ser cada vez mais assim. É, porque as pessoas, ao invés de aproveitar o momento, faz muita questão de tirar muitas fotos e fazer muitos vídeos e de fazer muitas postagens. E às vezes o momento nem foi tão bacana assim, mas ela tem que mostrar, tem que gravar, tem que... É, a internet só tá lá potencializando a coisa. Se o cara é um babaca, ele vai ser um babaca 10 vezes mais babaca na internet. É por isso que eu não vejo a hora de chegarem os robôs e destruírem a porra toda. Posso falar, meu? Minha rede social favorita é e sempre será o Pinterest. Ai, adoro o Pinterest. Pra que ele serve? Meu, pra você ver coisas legais. Tatuagem, bichinhos. Não, e você tá seguindo decoração, os perfis moda, errados. Você pode ver tudo, qualquer tem tudo coisa. Lá. Só que a diferença é que, número 1, não tem selfies. Número 2, só tem as coisas que eu me interesso, então nunca aparecem coisas de futebol. Quando tá passando Masterchef, não aparece nada no meu Pinterest de Masterchef. Caguei pro Masterchef, falo mesmo, não gosto. Nunca assisti, meu. Eu gosto mais do Tumblr. Porque o Tumblr também é muito por assunto, assim. Você segue um cara, ele só vai ter aquele assunto. Eu me sinto muito ignorante, que eu... É sério, eu tentei entender o Tumblr algumas vezes, mas eu não consigo entender como é que funciona. Porque ele não é uma rede social. Eu não posso me cadastrar no Tumblr. Pode. Você tem um Tumblr. Pode sim. Ele é meio que um blog, né? Na realidade, tem duas coisas, assim. Dois jeitos de trabalhar o Tumblr, né? Um é assim, você segue várias páginas e você fica recebendo postagem delas. Como se fosse um Instagram, que você segue o perfil de uma pessoa. Só que a cultura do Tumblr é que a pessoa faz uma página por assunto. Então, o cara lá, ele gosta de, sei lá, reggae. Aí ele vai postar letra de reggae, vai postar foto de banda de reggae, vai postar musiquinha do Bob Marley. Ah, mas tem uns muito interessantes, assim. Por exemplo, eu já vi um cara que ele trabalhava no Sebo e ele postava, tipo, as dedicatórias que vinham nos livros que tinham lá no Sebo, sabe? Então, é, exatamente. Ou um cara que trabalhava numa floricultura e ele pegava todos os cartões, né, que as pessoas mandavam. Tinha um cara que só escrevia poesia em guardanapo, tem um monte de coisa assim. É interessante, é diferente, eu gosto. Então acaba que só vem aquele mesmo assunto pra você. E outra forma de usar o Tumblr é você ter uma página no Tumblr e você colocar conteúdo dentro dela para as outras pessoas seguirem. É, o que eu tinha entendido era só dessa forma, que você meio que fazia tipo um mini blog ou... Que nem se fosse um fotolog de antigamente, que isso, você ia é postando as suas coisas. Mas eu não consegui criar minha página para eu só assistir os outros, ficar de voyeur ali. Não, tem jeito, é só você fazer o login e sair seguindo a galera. Mas eu gosto muito do Pinterest mesmo, que é, assim, é só imagem, é um consumo desenfreado e frenético de imagens, e tem e todos os tipos de imagem. Tem imagem de arte, tem imagem de cultura pop, tem imagem de tatuagem, que nem o Ítalo falou. E assim, você não... É uma rede social, mas você não tem interação com as pessoas. E tem uma coisa que realmente me deixa chateada no Pinterest, é que ele fica me mandando notificações. Mas, meu, não tem sentido nenhum o Pinterest me mandar notificações. Como assim? Ah, ele fica, tipo, mandando mensagens. Tipo, fulano de tal seguiu você, ou fulano de tal... E aparece como se fosse realmente uma comunicação. Fica lá marcando 1, 2, 3, 4. Mas você vai ver um negócio completamente irrelevante. Só que aquele símbolozinho que tá marcando 1 no aplicativo realmente me incomoda. Não, mas assim, é assim, a parte social que tem é isso. Alguém curtir o seu pin, alguém compartilhar o seu pin, alguém seguir você ou algum das suas... Mas eu acho muito isso foda-se, sabe? Porque o meu pin, eu compartilhei o pin de outra pessoa, não é meu. Eu simplesmente só gostei do que o cara fez, sabe? Não fui eu que fiz. É verdade. Então é um negócio muito irrelevante. Tinha que notificar a primeira pessoa que postou aquilo, né? É. Assim, não é porque eu gostei de um negócio, sabe? Eu gostei do desenho de uma planta rosa. Não é porque eu gostei disso que eu vou querer me envolver ou participar da rede social de uma outra pessoa que gostou disso. Eu acho que você tem que entender que se você tá lá, você tá com o seu pin exposto. As pessoas vão ver, vão mexer, elas vão fazer o que elas quiserem. Aí você que tá entrou mesmo lá e mostrou o pin pra todo mundo porque você quis. O pin não é meu, né, meu? Se fosse meu, até aceitava, mas... É o pin de outra pessoa e vem me notificar só porque eu curti o pin do cara. Tem dois vídeos que eu acho importante mencionar aqui no cast. O primeiro é um vídeo do Elcio Coronato, ele tava postando no canal dele do YouTube, o Coronhada, alguns vídeos antigos que ele fazia na... desde do Legendários, na TV Caos, algumas coisas bem antigas. Merda. Mentira, tô zoando. Não, eu gosto do canal dele, tem um monte de coisa interessante. E... é que ele faz umas coisas bem humoradas, mas sempre com alguma crítica por trás. Então é pra fazer as pessoas pensarem dando risada. E ele fez colocou um vídeo antigo dele que ele mostra lá um morador de rua comendo do lixo. E depois ele mostra um cara de terno comendo do lixo e a reação das pessoas em volta aquela pessoa comendo comida do lixo. E o cara de terno, assim, ele tá do lado de um restaurante, de um barzinho, assim, as pessoas do barzinho começam a oferecer comida pra ele. O pessoal pergunta pra ele se ele usou alguma droga pra tá comendo comida do lixo. E no mendigo, ninguém interage com ele, deixa o cara comer sozinho, entendeu? É interessante você ver que a imagem que o cara tá passando pelo que ele veste é muito importante, muito relevante, que o ponto de fazer o cara que tá vestido... é a mesma pessoa, quando ele tá vestido de mendigo, ele ser invisível. Assim, eu acho o que a mensagem que esse cara quis passar é muito importante e é muito verdadeira. Mas eu assisti esse vídeo e eu achei a forma com que ele passou essa mensagem muito tendenciosa. Porque, primeiro, quando ele estava vestido de mendigo, ele estava num ponto de ônibus. E depois, quando ele estava vestido de terno, e ele estava do lado de um restaurante, sabe? Então, é lógico que quando você tá num ponto de ônibus, você vê um mendigo andando, é muito diferente de quando você tá num restaurante comendo e você vê um mendigo comendo do lixo. E, assim, eu acho, é uma opinião muito minha, mas eu acho esse cara, esse canal dele muito machista e as opiniões dele muito forçadas, assim. Por isso que eu disse que é meio estranho, mas eu acho que realmente tem tudo a ver. Esse vídeo que ele fez tem um significado verdadeiro e que é assim mesmo que as pessoas se comportam. Quando elas estão vestidas de formas diferentes, quando a gente é recebido de forma diferente, mas ele a forma com que ele fez, sabe? Você achou que foi forçação de barra? Eu achei que foi forçação de barra. Ah, mas ele sempre faz isso. Não, mas eu já vi um outro vídeo, agora eu não me lembro de quem que postou, onde é que saiu isso, mas de uma pessoa que ele fez um teste também no metrô. Então, tipo, ele primeiro se vestiu, sei lá, normal, de calça, tênis, uma blusa, uma camiseta. E ele foi abordar as pessoas falando que ele tinha perdido a carteira, tudo, que faltava, sei lá, R$1 pra ele completar o valor da passagem. Ele ficou muito mais tempo até ele conseguir pegar o dinheiro do que na segunda vez que ele fez o teste, que ele foi de terno e gravata, falando, olha, senhora, desculpa. Tipo, a mesma pessoa no mesmo lugar, só que no, sei lá, no dia seguinte, sabe? Fazer a mesma coisa, só que com uma roupa diferente. Ele de terno, tipo, em 10 minutos ele conseguiu o dinheiro. E quando ele tava normal, assim, ele demorou horas. É, eu também tenho consciência de que, diferente de como foi executado lá o negócio, o resultado é o mesmo. É, com certeza. Agora o vídeo que eu acho mais importante sobre imagem, que todo mundo tem que ver e rever muitas vezes, é uma aula onde o Seu Madruga ensina o sinal de perigo pras crianças da escolinha, meu. Esse vídeo é demais. Esse vídeo é demais. Sabe qual que é? Não. Bem, suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não! O anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa caveira significa perigo! Ouviram bem? Perigo! Por exemplo, se virem uma caveira e uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem... que bom! Mais um minuto, vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. Assim, assim, assim. E depois vão esbugalhando os olhos, a língua para fora. Até aqui. Morrem! Vão pro Beleléu. Agora, se essa caveira estiver onde tem coisas de eletricidade e vocês colocam a mão, Vocês vão tremer, soltando faíscas com fio desencapado, assim, assim, assim, até que o corpo não aguente. E se prepare para exalar o último suspiro. Bravo! Bravo! Bravíssimo, seu Madruga! Ah, então é isso aí, pessoal. Eu acho que essa foi a nossa reflexão de hoje sobre imagem e a influência na nossa sociedade. Mas a gente quer ouvir a opinião de vocês. O que, que vocês acham? O que, que é relevante aí pra vocês na vida? E que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Acesse lá o nosso site, tatubola.net. E a gente também está no Facebook, Tatubola Podcast. E no Twitter, Tatubola Podcast. Acesse lá pra conversar com a gente. Obrigada aí pela atenção e pela paciência. Tchau, tchau. I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches, #live? I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. What a creep. Is that guy sleeping over there? Yeah, the one next to the girl with no shoes on? That's so ratchet. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no. Ugh, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind, I'm fine. Let's go dance. There's no vodka at this table. Do you know anyone else here? Oh my god, Jason just texted me. Should I go home with him? I guess I'll take a good selfie. Selfie.